Hip hop tá na veia, aí é perigo, aqui é PVF, é periferia. Só os malucos com as nossas gírias, humanos não humanos, o que importa? Se o oitão do Cambé levou mais um pra cova, sete palmos de terra, sofrimento e dor. Sem fé e esperança, a vida perde todo o valor. Hoje o mundo é dos espertos, quem tem quer ter mais, quem não tem é embaçado. Família sentando pra comer, está obcecado com a neurose na mente consciente. Então na mão, espetado não é pela lei, é enjaulado. Neguinho de favela, discriminação, tecido buzu, é perseguido. Então, realidade das ruas, se liga, irmão. Blazer, evita fumê, é embaçado. Teme planta tudo, depois te deixa de lado. No buraco, cara safado, vive bocado. Você é o escudo, depois te torna mais um presidiário. Realidade do sistema, que miséria. PT na cabeça não é novela. A vida para muitos é curta, para poucos é bela. E ML tá na área, maior tristeza. Acerto de contas por maconha e merla. Mais uma vida que se acaba despedaçada, desfigurada. A vida é como as ruas, com caminhos cheios de ciladas. Se tropeçar no próprio erro, pode até cair. Mas se for caso, pode se despedir. Os moleques da favela se sentem pressionados. O que vamos fazer com discriminação? Pois para jornal, seu pai era um ladrão. Quem procura fama, isso não me importa. Se preocupa com embora. Com menino preto fora da escola, evolução com união. Só os trucas, sangue bom. Zona Oeste é ponto forte. Se liga aí. União destruindo barreiras. E todos é polvinho. Todos é polvinho, mano. Ontem foi um sonho, hoje é a nossa vida. Realidade que o rap constrói muitas famílias. Discriminação, detenção, isso não intimida. União é mais que tudo, somos mais que a burguesia. Ontem foi um sonho, hoje é a nossa vida. Realidade que o rap constrói muitas famílias. Discriminação, detenção, isso não intimida. União é mais que tudo, somos mais que a burguesia. Família PVF não foge do ninho. Secar pelos gambé que paga de santinho. Prendendo gente honesta por fofoca de vizinho. Crocodilagem, malandragem, por aqui tem de quilo. Por causa do governo e do sistema envolvido. Os gambé sabe quem prender, mano trabalhador. Por que não vai prender o filho de um doutor que usa sua droga dentro do elevador? Baculejo na rua, ele nunca tomou. Porque o seu avô é juiz, promotor e também é amigo do nosso governador. A rima não é roubada, mas é muito criticada pelos playboys. Sem vergonha, se são como pragas. Muitas mães na quebrada são discriminadas. Pois para burgueses seus filhos não valem nada. Deve pensar que não sabem ensinar. Pois mãe por aqui só nos ensina a suar, a estudar, para os nossos sonhos se realizar. Portas da periferia. Ai, sistema. História do gueto de um povo sofrido, distante da paz, alado do perigo, vivendo com droga, casinhas, armadas e tiros. Perdido, fudido no mundo onde não habita a lei. Direto da maloca eu vim atormentar vocês. Macaulay entra em cena e pronto pro desarme. Quebrou a sua cara, eu não estou atrás das grades. Minha honestidade eu não vendo por dinheiro. A amizade dos meus manos de favela não tem preço. Na hora da verdade, qual será seu papel? Queimar no fogo do inferno ou a passagem para o céu? Lutamos pela paz, com força de vontade. Honramos a camisa, longe da vaidade. Dentro da favela e do esquecimento. Poetas da periferia, somos o seu tormento. A todo momento, a todo momento. Família PVF 100% no veneno. Ontem foi um sonho, hoje é a nossa vida. Realidade que o rap constrói muitas famílias. Discriminação, detenção, isso não intimida. União é mais que tudo, somos mais que a burguesia. Ontem foi um sonho, hoje é a nossa vida. Realidade que o rap constrói muitas famílias. Discriminação, detenção, isso não intimida. União é mais que tudo, somos mais que a burguesia. Zona Oeste, só os chegados curtindo o som, incentivando a grande cultura. RAP, realidade e a periferia. Mano, Monza tá rimando, não se intimida. CDR e Gambé, essas são as siglas que te fazem tremer nas suas batidas. Ouvindo nosso som, é isso aí. Os políticos corruptos que temos por aqui. Periferia, não tem canal. esquecer. Juninho já se foi, nunca vamos te esquecer. Trairagem, meu amigo, é treta pra valer. Um dia a casa cai, nós vamos ver acontecer. E chega de derrota, chega de humilhação. Um mundo de fantasia, com muita ilusão, que destrói a nossa vida, só com essa divisão. Mas a vida é assim, não sabemos explicar, só sabemos que devemos reverter esse placar. Confraria das ruas, se liga meus irmãos, pregamos liberdade geração em geração. Valoriza a sua vida, se não cai na detenção. Cadeia é ilusão, alienados e drogados, agora é passado. Aqui três pretos, rap, Goiânia viva, esse é o nosso lado, 100% regenerados. Mano, se liga e não se passa de otário, pois aprendemos uma coisa que devemos compreender. O amor verdadeiro, só unidos para florescer. Cegueiras humanas não queremos ver. Esperança e sonho vivemos pela fé, maluco. Ontem foi um sonho, hoje é a nossa vida. É a realidade que o rap constrói muitas famílias. Discriminação, detenção, isso não intimida. União é mais que tudo, somos mais que a burguesia. Ontem foi um sonho, hoje é a nossa vida. É a realidade que o rap constrói muitas famílias. Discriminação, detenção, isso não intimida. União é mais que tudo, somos mais que a burguesia. Há sonhos que viram pesadelos e podem te destruir. Muito cuidado. Muito cuidado. Escolha seu destino, muito cuidado pra não vacilar. O retorno do Salvador está para chegar. E todos amados e amigos, nós vamos encontrar. Minha mãe, um forte abraço, até lá. Até lá. Até lá.